você gostar de mim. Nem que seja só um pouquinho. Eu vou fazer você me admirar. Eu vou fazer você se apaixonar. Vou fazer tudo, amor, para lhe agradar. Somente de você eu vou gostar. Saber, meu bem, se você já ama outro alguém.